solução. E o pior é ter que aceitar que não vai mais te ter. Porque eu não vou cometer os mesmos erros, eu vou fazer questão de dar o valor que ele não deu. Vacilou, perdeu, e quem ganhou fui eu. Ele vai sofrer, vai passar sufoco. Todo castigo pra esse corno é pouco. Todo castigo pra esse corno é pouco. Ele vai te ver bem feliz com outro. Todo castigo pra esse corno é pouco. Todo castigo pra esse corno é pouco. Eu quero mais que ele sofra em dobro. Cometer os mesmos erros, eu vou fazer questão de dar o valor que ele não deu. Vacilou, perdeu, e quem ganhou fui eu. Ele vai sofrer, vai passar sufoco. Todo castigo pra esse corno é pouco. Todo castigo pra esse corno é pouco. Ele vai te